Olá. Como você sabe, existe aí uma relação entre quantidade e qualidade. E nem sempre é a mesma. Aliás, tem muitas opiniões sobre isso. Tem muitas maneiras de se trabalhar. Por exemplo, quem fabrica determinadas coisas pode optar mais pela quantidade, menos pela qualidade. Ou o inverso, pode optar pela qualidade e menos quantidade. E raramente se consegue conciliar as duas coisas. É difícil, até tem muito manual por aí, isso relacionado à vida profissional, mas tem também aplicações aí para a vida pessoal, aplicações aí que se referem aos relacionamentos humanos. Ter muitos amigos, porém de um nível de amizade aí superficial, ou ter poucos amigos e ter um relacionamento mais profundo. Enfim, tem muitas coisas que se discutem nessa área. E agora, como será que funciona em relação ao reino dos céus? Essa relação entre quantidade e qualidade. Hoje a gente vai encerrar esse trechinho das parábolas do reino que a gente encontra no capítulo 13 de Mateus. Há quem considere que tem mais uma parábola ali no encerramento do capítulo, mas ali não é tanto uma parábola quanto uma ideia geral sobre o ensino de Jesus. Talvez a gente faça uma conclusão sobre isso, mas o fato é que as parábolas, elas, no sentido restrito do que se chama uma parábola, se encerram justamente com um ensino que eu acredito que Jesus traz a respeito dessa relação entre quantidade e qualidade no reino dos céus. Então, a gente está. Voltando ali em Mateus, capítulo 13, e nós vamos olhar aqui os versículos 47 a 50. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja que aqui Jesus, ele apresenta mais uma cena familiar ao pessoal ali, especialmente o pessoal da Galiléia, onde ele estava pregando. Lembra que ele está ali na região do Mar da Galiléia, onde você tem, sim, você tem agricultores, você tem pastores, mas você tem vários pescadores. Lembre-se que os principais discípulos de Jesus ali, ou pelo menos os mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, eram pescadores, aliás, eram sócios, né? Dois irmãos, e João e Tiago, né? E Pedro, que era seu sócio no empreendimento, no ramo da pesca, pessoas que conheciam, não apenas no sistema de pesca como se vê hoje em dia, né? Pesca, o pessoal chama de pesca esportiva, uma modalidade meio estranha, né? Que você vai, joga um anzol, machuca o peixe e joga o peixe de volta na água. Não é para seu alimento, não é para alimentar ninguém. Não vamos entrar aqui no mérito disso, mas a questão é que ali você tem pescadores profissionais e outras pessoas bastante habituadas com a cena que Jesus descreve, a cena de uma pescaria. Então a gente vê claramente aqui a relação entre quantidade e qualidade na vida comum. Como é que isso acontece no nosso dia a dia? E ele mostra que uma rede de arrasto aqui, a rede que é arrastada, é claro que a gente tem várias formas de pescar, né? Você pode pescar com barco, você pode pescar com dois barcos. A modalidade aqui mais comum, você tem dois barcos, né, que levam a rede até um determinado ponto. Claro, essa rede é lançada de forma que os dois barcos fiquem com as pontas quando eles estão lá na parte onde eles entendem que a rede deve ser lançada, né? E um barco vai indo e vai puxando a outra ponta até eles se separarem, a rede ficar mais ou menos esticada ali. E esses barcos então vão voltando para a praia, fazendo uma espécie de um U, né? Vamos dizer assim, uma letra U, né? Vai afunilando na ponta e vai trazendo os peixes ali na direção da praia. O homem tem desenvolvido muitas técnicas de pescaria. Hoje em dia você tem a pesca com companhias que fazem isso, né? Pescam toneladas de peixes, usam radares para detectar os cardumes. Estamos falando aqui de um tempo onde eles usavam outras técnicas para descobrir os peixes e para pescá-los, né? Me lembro aqui, por exemplo, nos nossos dias, a gente ainda tem técnicas bastante antigas, como no estado nosso aqui no Brasil, em Santa Catarina, onde os botos são parceiros ali na cidade de Laguna, são parceiros dos pescadores, né? Os botos servem ali para encurralar cardumes de peixes, e as pessoas já sabem disso, ficam ali numa água que não chega a cobri-los totalmente, né? Mais ou menos raso, né? Justamente por isso, os peixes não têm muito para onde ir. Os botos se alimentam se valendo desse ato de encurralar os peixes, mas os pescadores acabam também fazendo uma parceria. Eles ajudam os botos e os botos os ajudam. E assim eles conseguem capturar vários peixes. Bom, na parábola que Jesus nos traz aqui, claro que você percebe que existe uma quantidade de peixes que é apanhada. O objetivo, obviamente, é apanhar o maior número de peixes. A rede ela vai sendo arrastada, e quanto mais peixe, melhor. Essa é a ideia. Quanto mais peixe, melhor. É óbvio que isso está refletido aqui nessa parábola contada por Jesus. Mas a gente tem também a questão da qualidade dos peixes. Ou seja, a qualidade dos peixes que são separados ali pelos próprios pescadores na praia. Por que os peixes eram separados? Porque havia peixes não comestíveis, alguns peixes até são venenosos, peixes pequenos, alguns tipos de crustáceo, e notando aqui que muitas categorias de peixe, inclusive os próprios crustáceos, não eram alimentos próprios para os israelitas, né? Segundo a lei de Moisés, peixes sem escamas, sem barbatanas, crustáceos, né, como camarão, caranguejo, esse tipo de coisa, eles não comiam, eram considerados impuros. Você tem que se lembrar que estamos, nesta parábola aqui, dentro do território israelita, para um público israelita, e aonde essa seleção era feita também com base nesses critérios. Hoje em dia, claro que há outros critérios para decidir qual peixe serve e qual não serve, mas lá havia esses critérios, porque, claro, o peixe que o pescador tinha em mente ali era aquele que podia ser vendido facilmente, encontrar o seu mercado. Os outros, na medida do possível, eles devolviam ali para o mar. Claro, não vai deixar ali apodrecendo na praia, né? Se eles podem ser até mesmo ainda sobreviver, né? Podem continuar ali vivos, né? E fazerem, cumprirem ali o seu papel na cadeia alimentar e tudo mais. O fato é que essa seleção é o objetivo dela, é aproveitar o que é bom e descartar o que não é. Ponto. Esse é o objetivo dessa pescaria, dessa rede que é lançada. Fica fácil de entender, né? A gente vê isso, ou seja, esse princípio, em muitas coisas, como eu disse lá no princípio, né? Você pode, por exemplo, pensar no marketing moderno ou essas famosas ligações que você recebe aí de maneira perturbadora, na maioria das vezes, né? Essas ligações que você recebe sem saber de onde vem, quem está ligando. Você muitas vezes está ocupado, está fazendo outra coisa, tem que correr ali, atender. Quando você vai ver, é uma gravação, às vezes a linha cai. Outras vezes alguém começa a falar de forma incontrolável, né? Não tem como você interromper a pessoa, né? Ela fala e fala tudo que ela decorou, que ela está lendo ali por um tempo. E a menos que você diga pare, né? Para de falar um pouco, que eu não quero ouvir a ligação, ou desligue o telefone na cara da pessoa, né? Ela vai continuar falando. O que tem por trás disso? Esse chamado marketing de massa, né? É ligar para o maior número possível de pessoas, ter o maior número possível de contatos. Inclusive dizem, né, que essas ligações que a gente atende e caem em seguida, elas têm o objetivo de detectar aqueles que são mais propensos a atender o telefone num determinado horário. Então, se você atendeu, vai ficar lá um registro que você atendeu o telefone e eles vão voltar a ligar naquele horário, ao invés de ficarem insistindo em outros horários. Parece que a inteligência artificial dessas corporações, né, que se dedicam a isso, eles conseguiram chegar nesse nível aí e vão chegar em níveis ainda mais profundos. Você pode crer nisso, né? Você sabe que quando você está conectado a uma rede social, por exemplo, você está passando ali sem querer uma série de dicas, né, que vão ser utilizadas por muitas empresas que se dedicam a isso, que têm engenheiros trabalhando nesse sentido. Eles querem apanhar o maior número possível de pessoas. Dentre essas pessoas, alguns vão comprar os produtos, outros não. Uns vão receber bem, outros não. Mas a ideia deles é: precisamos ter uma rede grande, né? Vamos pensar aqui na pescaria, né? Uma rede grande que apanhe o máximo possível. Essa ideia está presente. Os pescadores fazem isso, faziam e continuam fazendo, e outros fazem também. Mas o que interessa aqui é a relação entre quantidade e qualidade no reino dos céus. Bom, Jesus, ele não dá aqui uma explicação detalhada, aliás, ele nem menciona exatamente quem representam aqui os pescadores. Ele não traz uma menção sobre isso, ele traz a menção sobre os que fazem a seleção na praia. Lógico que ele diz são os anjos, mas é óbvio que não são os anjos que pescam, os anjos não são os pescadores aqui no caso, né? A gente vai entender isso claramente, mas o fato é que existe uma quantidade de pessoas alcançadas. Essa ideia que Jesus ele nos traz aqui. Ele diz assim: acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Então você pressupõe aqui que essa separação ela se dá em vista de uma rede que apanhou muitos para que depois seja feita a separação. Então, vamos com calma aqui para que a gente não extrapole o texto, mas a gente sabe que o reino dos céus realmente ele é como uma rede que apanha vários tipos de peixe. Ou seja, no caso, vários tipos de pessoas que são alcançadas. Essa linguagem é estranha no Novo Testamento, é uma linguagem estranha aos dizeres de Jesus, às palavras de Jesus. Não. Ele disse para Pedro que ele seria um pescador de homens, seria transformado num pescador de homens. Em Marcos, capítulo 1, versículo 17, ele diz: Vocês serão pescadores de homens. A descrição ali é no coletivo, né? Vocês, discípulos, vocês que eu estou chamando, vocês passarão a pescar homens. Então, essa ideia de que pregar o evangelho, anunciar o evangelho, tem muito a ver com uma pescaria, ela não é estranha à linguagem de Jesus, não é estranha ao Novo Testamento, ela não contradiz em nada aquilo que está na palavra de Deus, embora Jesus ele não tenha descrito aqui essa, não tenha feito essa associação aqui na parábola. Então a gente precisa deixar isso claro, né? Não extrapolar demais a conta. É claro que quando alguém pesca, no caso da rede ali, o peixe, não há uma distinção, né? Ninguém vai lá mergulhar e começa a fazer a separação antes. Assim, da mesma forma, é claro que não há uma distinção nessa pregação do Evangelho, nesse anúncio do Evangelho, anúncio da mensagem do Evangelho. Agora, o que importa e onde está a ênfase aqui de toda essa parábola, lembre-se que a parábola ela aponta para uma verdade principal, e é aí que a gente tem que se deter, é aí que está o foco. Qual é o foco aqui? A qualidade da pessoa, das pessoas que são separadas quando? No juízo. Qualidade das pessoas separadas no juízo. Jesus explica aqui que essa é uma tarefa destinada aos anjos. Os anjos, nós sabemos que são mensageiros de Deus. A palavra anjo significa isso, mensageiro. É a mesma raiz da palavra evangelho, né? Que é a mensagem, uma boa mensagem. Então, no caso, o anjo, ele é um mensageiro de Deus, mas ele não vem pregar o evangelho. Inclusive, o Novo Testamento também é muito claro nesse sentido, dizer que Deus não delegou a eles isso. Eles até gostariam, né? Pedro comenta sobre isso na sua carta, né? Ele diz: os anjos, eles anelam, eles queriam saber coisas, eles queriam saber determinadas coisas, eles não sabem porque isso está vedado a eles. Eles queriam ter o privilégio de anunciar o evangelho, mas esse privilégio não foi dado para eles. Apesar do seu poder, de estarem num grau de perfeição acima do nosso e tudo mais, eles não podem anunciar o evangelho porque eles não são objetos da salvação, eles não são redimidos pelo sangue de Jesus. Então eles não estão aptos a falar daquilo que eles mesmos não experimentaram. É simples assim. Agora, essa tarefa que tá destinada a eles, é claro que eles, como não oniscientes, ou seja, não conhecedores de todas as coisas, eles, como seres, ainda que poderosos, são limitados. O fato é que eles, com toda certeza, vão receber instruções muito claras da parte de Deus, se é que já não estão recebendo, a gente não, isso, essa parte não está explicada, né? A gente não sabe, mas o fato é que eles terão, certamente, todas as condições para fazer essa separação lá no dia do fim desta era, Jesus se refere, né? O fim deste tempo. O fim destes dias em que nós estamos vivendo. Claro que aqui é uma associação muito clara ao retorno de Jesus, à volta de Jesus, a esse estabelecimento, essa separação. A gente vê Jesus dizendo, né, que vai haver uma separação entre bodes e ovelhas, né? Mateus capítulo 24. Você tem descrições desse tempo, um tempo de juízo, um tempo de esclarecimento das coisas, um tempo que vai ser um divisor de águas, em que as aparências deixarão de existir, né, no sentido dos seres humanos, né? Cada um vai assumir ali o seu lugar, o seu papel. É bom a gente esclarecer, voltar a esclarecer aqui, isso já foi falado lá atrás. Lembra da parábola do joio e do trigo? Essa parábola tem muitas semelhanças, né, no sentido do juízo, no sentido de haver o joio ali no meio. Essas parábolas, elas se complementam. Então, é importante a gente voltar a dizer que o juízo final, o trono que haverá no fim do reinado de Jesus, é que vai definitivamente trazer a condenação final, né? Ou seja, o destino desse fogo ardente, né? O destino nessa fornalha ardente, como Jesus descreve aqui. Nessa altura, então é bom a gente entender aqui, é feita uma distinção entre perversos e justos. Perversos vão para um destino, justos vão para outro destino. Sempre é assim na Escritura. Não há meio termo, não há graus de aperfeiçoamento, não há um possível retorno, não há uma segunda chance. Embora as pessoas gostem muito de ter opiniões diversas sobre isso, na Escritura há dois destinos apenas, ponto. É assim que funciona. Esses destinos, eles podem ter, inclusive, etapas diferentes, né? Hoje, quem vai para o inferno pode não estar indo, né? Não estar partindo para o lago de fogo, ou a fornalha ardente, que está preparada lá para o futuro. Mas o seu destino já está selado. Então, não tem um meio termo. Não é que tem um lugar ali que há possibilidade de uma remissão, possibilidade de uma evolução para melhor, nada disso. Assim como quem morre hoje, embora não esteja participando do reino de Jesus aqui ainda, porque ele não foi estabelecido, já está com esse destino assegurado. Então são sempre dois destinos. Claro que a gente vai falar, quando a gente fala de um destino final, a gente vai falar do quê? De uma eternidade, né? Onde o tempo deixou de existir, mas isso é lá na frente. De qualquer forma, são sempre dois lugares, entre aspas, né? Quem são os perversos? Os perversos são aqueles que, apesar de terem ouvido a mensagem, eles não acolheram no coração. Independentemente de como eles tenham reagido a isso, o que importa é o que está no coração. Quem conhece o coração? Deus. E Deus assim irá instruir os seus anjos sobre isso, da forma como ele bem determinou. Dentre esses, você vai ter aqueles que ouviram o evangelho, eles foram alcançados por essa rede, eles ouviram a mensagem. Mensagem pregada, mensagem escrita, a Bíblia que está aí circulando pelo mundo inteiro, com a mensagem ali dentro, pregadores que andam por todos os lados aí, há séculos, pregando o Evangelho. Mas existem pessoas que renegam tudo que eles ouviram e se voltam contra o Evangelho. Existem pessoas assim. Eles simplesmente dizem não quero, podem passar um tempo, depois eles caem fora. A parábola do semeador explica um pouco melhor sobre esse cair fora, né? O fato é que também tem aqueles que professam ser cristãos, eles adotam de alguma maneira um cristianismo moldado ali às suas ideias, suas convicções, misturado com uma série de coisas, e vão aí para alguma seita, e não permanecem nas igrejas comprometidas com o verdadeiro evangelho. Mas ainda tem o grupo daqueles que professam ser cristãos, mas permanecem nas igrejas sem serem verdadeiramente pessoas transformadas pela graça de Deus, pessoas alcançadas no seu coração. Uma coisa é o alcance do ouvido, outra coisa é o alcance do coração. E o fato é que todas essas pessoas elas vão ser encaminhadas ali para essa fornalha de fogo ardente. Mas quem são os justos? Quem é que não está destinado para isso? Quem é que não vai para a fornalha ardente? E Jesus também, veja, aqui ele não dá o detalhe. Para onde vão os justos? Bom, nós sabemos, né? Mas aqui, veja que Jesus ele intensifica, realça o destino dos perversos. O fato é que, então, temos que pensar em termos negativos, ou seja, o justo é o que não vai, ele não vai para aquele destino, ele foi livrado, né? Ele se livrou. Mas a gente tem que ter em mente que eles foram previamente escolhidos, a Escritura é clara nesse sentido. Essas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo, na sua soberania e na sua graça, eles ouviram o Evangelho como outros ouviram. Porém, ao ouvir o Evangelho, eles creram e, crendo, foram justificados. Por isso, eles são chamados justos. Eles não são justos porque fizeram melhor ou se esforçaram. Ou qualquer coisa que tenha vindo deles mesmos, mas porque foram considerados justos, declarados justos. E é interessante que, quando a gente vai para Mateus 22, versículo 14, o que Jesus diz? Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, ou a gente poderia dizer os separados, né? Lá na frente vai, quando houver essa separação, a gente não deve pensar que essa separação ela vai acontecer com base numa observação que os anjos fizerem exteriormente. A gente não pode crer numa tolice dessas, né? Os anjos vão estar observando e aqueles que eles notarem que são bonzinhos, estão lendo a Bíblia direitinho, etc. e tal, eles vão dizer: ah, esses aqui eu vou livrar da fornalha ardente. É óbvio que haverá sempre um comportamento adequado daqueles que são justificados, porque eles são transformados, a sua vida muda, a sua vida é diferente, mas é uma vida de fato, é uma vida que vem do coração e não apenas de uma fachada, não apenas de uma aparência que é determinada ali por uma convenção religiosa, né? Uma convenção que se coloca ali como padrão de um comportamento cristão, mas sim como algo vindo realmente do seu íntimo, daquilo que Deus fez, e continua fazendo ali na sua vida. O fato é que o destino final dos ímpios jamais é amenizado nas Escrituras. Jamais. Nunca você vai ter um contorno suavizante para isso. A morte, ela representa algo terrível para o ímpio, é realmente mergulhar nesse destino irreversível, ao passo que a morte do justo, essa sim é suavizada nas Escrituras, ela é apresentada como um sono, né? Um dormir, né? Não porque a gente vai estar inconsciente, mas porque é como alguém que um dia vai despertar no dia da ressurreição, né? É um estado em que estaremos conscientes, porém aguardando eventos ainda programados, planejados por Deus lá para frente. Uma distorção ruim, né, que acontece das igrejas, no cristianismo ao longo da história, é confundir a tarefa de comunicar o evangelho com a tarefa de salvar. E eu creio que essa parábola ela demonstra o limite entre uma coisa e outra. Uma coisa é comunicar o evangelho, jogar a rede, arrastar essa rede, fazer tudo o que é a parte de proclamar, de propor o reino dos céus, que, claro, ele é traduzido no evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa é salvar, completamente diferente. O ato de salvar pertence a Deus e é ele que vai claramente mostrar isso lá no futuro, revelar de forma muito clara, né? Hoje em dia a gente ainda corre, como a gente viu em outras parábolas, né? A gente corre esse risco de se enganar a respeito das pessoas, embora sempre deixando claro que sempre haverá marcas, né? Marcas distintivas daquele que segue a Jesus. É claro que se a gente se basear em algumas marcas, a gente já descarta alguns, sei lá, crustáceos, talvez, que estejam por aí, né? Mas, brincadeiras à parte, o fato que essa parábola nos deixa, né, como lições aqui, acredito que seja priorizar a tarefa de comunicar o evangelho às pessoas. Priorizar a tarefa de comunicar, fazer disso um alvo realmente, de ser um pescador. Um pescador não porque vamos obter os resultados. Claro que a gente vai se esmerar para que os resultados sejam os melhores. E claro, eu acho que até a quantidade aqui é bem-vinda, a gente pensar no fato de que quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas terão a possibilidade de crer, ainda que não todos, ainda que seja uma minoria. Mas a gente tem que fazer isso sem discriminação, sem dizer, não, para esse aqui eu não vou pregar, eu já sei que ele não é bem-vindo no reino dos céus. Isso não existe, a gente tem que pregar para todos, isso é muito claro nas Escrituras. Nós temos também que repudiar distorções de cunho humanista. O que é isso? Distorções de cunho humanista. É onde o homem está no centro de tudo, porque o homem está no centro de tudo, tudo tem que ser suavizado. E suavizar a verdade a respeito do destino dos ímpios é uma coisa muito séria. Isso destrói a mensagem do Evangelho. É muito ruim, como eu vi esses dias, né, pessoas se referindo à passagem para a morte como algo que é sempre tranquilo. Deus está lá esperando todo mundo de braços abertos. Deus está disposto a salvar todo mundo, porque Deus não pode ser um Deus, né, de juízo. Deus não pode ser um Deus que pune o pecado, né? Olha, nada mais distante do verdadeiro evangelho. A gente tem que saber lidar com isso de uma forma muito concreta e repudiar essas coisas. Que Deus nos dê sabedoria nesse sentido. E claro, a gente tem que confiar no fato de que os anjos, eles sim, irão fazer a sua tarefa de forma perfeita, né? A tarefa que Deus designou a eles. Ele deu esse privilégio, deu essa honra aos anjos, né? A gente vê isso lá na parábola do joio e do trigo também, né? Eles vão recolher no celeiro, né, o trigo, né, mas vão jogar palha lá na fornalha também. E assim acontece com os peixes ruins, né? Mas nós temos que confiar que essa tarefa vai ser realizada do modo como Deus designou, e descansar e fazer a nossa parte, e com isso confiar, aumentarmos, né, nossa confiança em Deus, nossa segurança, a nossa fé, e nos empenharmos em fazer aquilo que nos cabe, que é a nossa parte aqui nesse mundo. Então, que isto traga uma boa motivação para cada um. Que Deus abençoe, tenha uma boa semana.